Pessoal, bem-vindos ao Pilha de Gibis, mais um podcast do site Arte Final. Acesse lá, artefinalhq.com.br, para matérias, reviews, tem lá os episódios dos Sete Jagunços e os episódios anteriores do Pilha de Gibis. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Dãozinho. E aí, tudo bem, viu? E com o Vitor Azambuja. Oi de novo. Bom, deixa eu chamar agora um gibi que eu li, não foi essa semana, foi semana passada. É algo recente, vou mais uma vez assassinar o podcast, porque esse daqui eu pulei da pilha. Tá foda, viu? Puta merda, velho. Mas eu já explico por que eu pulei da pilha. É o Aquaman, volume 1, agora do Renascimento. É escrito pelo Dan Abnett, desenhado pelo Scott Eaton, Brad Walker e o Felipe Briones. Eu não sei se é assim que pronuncia. Já é dessa do Renascimento. A Panini lançou as edições mensais, que a gente até já comentou aqui, né? Que são dos grandes, que é basicamente o que ele saiu em edição mensal. É Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga, e, você goste ou não, Esquadrão Suicida e Arlequina, né? O que ela já lançou de edição mensal. Os outros personagens ela pretende publicar encadernados, com uma capa cartão, papel LWC, e já saiu, pelo menos até o dia que a gente tá gravando esse podcast, saiu por aqui Aquaman e Arqueiro Verde. E eu vou dizer pra você agora por que eu pulei da pilha. Eu estava pra decidir se eu ia colecionar ou não esses encadernados. Eu até falei no último podcast que eu não tenho mais paciência de colecionar revista mensal. E aí saiu aqui o encadernado do Arqueiro Verde e do Aquaman. Eu ia deixar eles na pilha pra poder colecionar, porque afinal de contas era encadernado, ia ficar bonitinho na estante, que foi aquilo que a gente falou no último podcast. Só que eu parei pra pensar, eu falei assim, rapaz, não tinham me dado boas referências desses gibis. Falei, eu vou ler esses, vou parar na pilha, vou ler, porque caso eu não goste, vai voltar pra banca, né? Mas é um verme mesmo, né? Olha, eu então, acho que tinha que negociar com o tio do Marcos de fazer um patrocínio aí pro podcast. vou começar com ele. Pronto, agora sim. Então eu li primeiro do Arqueiro Verde e ele voltou pra banca. E o do Aquaman eu li e eu gostei. É algo que eu vou querer manter. Apesar dos desenhos do Aquaman não serem tão bons quanto os desenhos do Arqueiro. Talvez o Arqueiro seja mais consistente por ser o mesmo desenhista. O do Aquaman, como eu falei, são três desenhistas diferentes. Ele compila aqui a edição do Renascimento, do Aquaman, e mais da mensal da 1 até a 6. E assim, ele bebe muito da fonte do Jones, dos Novos 52 nessa edição. Ele ainda é aquele herói não tão ridicularizado como o Jones escreveu no início da passagem dele pelos Novos 52. Ele já é levado um pouco mais a sério, só que ele aqui é mais temido do que ridicularizado. Ele ainda é o cara que fala com os peixes, mas ele todo o pessoal de Atlântida, eles são retratados meio que como hostis. Ele tá tentando estabelecer uma proximidade entre Atlântida e o mundo da superfície. Ele inaugura uma embaixada nos Estados Unidos, uma embaixada de Atlântida nos Estados Unidos, pra tentar fazer essa aproximação, mas o Arraia Negra meio que mela essa aproximação, essa tentativa do Aquaman. Então, o Aquaman, ele é tratado como um estadista inimigo, que declarou guerra aos Estados Unidos, sendo que ele, a própria Mera, fica tentando falar assim, ó, você é um rei, você não precisa se sujeitar a isso, mas ele quer cumprir a determinação que os Estados Unidos impõem ali pra ele, pra ser uma maneira de demonstrar confiança, mas nada disso adianta. Ele acaba saindo no cacete com os militares dos Estados Unidos. No final da história, o próprio Superman intervém. A história mostra bem o poderio do Aquaman, e eu gostei, é bem divertido. Não é nada assim, vai render milhares de prêmios para o Dan Abnett, mas eu acho bem competente, até porque o Aquaman a gente sabe que não tem grandes fases assim nos quadrinhos. A gente, quando fala de Aquaman bom no gibi, lembra principalmente daquela passagem do Peter David pelo título. Teve alguma coisa depois que a gente até já, o Joel até já fez uma matéria lá no Arte Final, a gente vai colocar o link no post. E depois a parte, essa fase do Jones dos Novos 52 e mais nada. Você só lembra do Aquaman do desenho dos Super Amigos cavalgando um cavalo marinho. Essa do Rebirth eu ainda não li. Eu li até o encadernado aquele Os Outros, que é a fase do Jones com o Ivan Reis, e gostei. É o que você falou, eu gosto do Aquaman naquela fase do Peter David. Acho que foi quando o personagem começou a ficar relevante, né? Eu gosto dele no ano 1 do Mark Waid, né? Liga da Justiça ano 1, que eu acho que foi a primeira história que eu li fora do Peter David que dava uma importância pro Aquaman. E essa do Jones eu gostei, cara. Essa fase dos Novos 52 do outro reboot ainda, né? Porque são histórias de aventura, são histórias... Não necessariamente ele precisa enfrentar uma ameaça cósmica, são histórias separadas da Liga da Justiça. E são histórias bem escritas. Os desenhos do Ivan Reis são muito bons. E ele trabalha com o visual clássico do Aquaman, né? Que é aquele visual bem difícil de você levar a sério, a camiseta laranja e tal. O Peter David, pra conseguir deixar o Aquaman mais sério, ele mudou radicalmente o visual, né? Até foi um visual que se popularizou, tanto que no desenho da Liga da Justiça, o Aquaman, quando aparece, é esse Aquaman do Peter David, né? Com barba, cabelo comprido, sem camisa e tal. Essa nova fase do Rebuff aí, eu tô achando, na verdade, esses arcos do Rebuff muito esticados, sabe? Tem uns plots que eles vão botando que vão esticando, e não fica bem desenvolvido, e você vai ficando entediado com aquilo que não parece que tá andando. Então, esse primeiro arco tem muito disso, sabe? Aquele, ele vai preso, não vai, ele... Aí vem uma raia negra, aquela coisa dele de atrás do mundo todo, sabe? Não tá ruim, tá nesse mesmo nível do Jones, uma coisa bem simplesona que você lê ali, esperando sua consulta. Nada mais que isso. É, eu achei bem, realmente, bem despretensioso. Não, é algo interessante, pelo preço vale, não valeria se fosse mais caro, não valeria uma edição mensal como do Aquaman, como tá tendo da Mulher Maravilha. Tá quanto aí? Esse cadernado tá quanto? Show, R$22,90. São 6 histórias, não é isso? São 7, né? Porque é o Rebirth e tá, a mensal dá 1 a 6, é. Então, tanto é que o do Arqueiro, que é o Rebirth e mais a 1 a 5, é um pouquinho mais barato, se eu não me engano, é R$20. Mas o do Arqueiro... Esse do Arqueiro é muito ruim, esse do Arqueiro. Muito ruim mesmo, assim. Os desenhos são muito bonitos. Eu acho os desenhos do Arqueiro melhores do que os do Aquaman, porque é o mesmo desenhista. Eu não conhecia o desenhista do Arqueiro. As cores são muito bonitas também. Agora, a história em si é horrível. É um lixo mesmo. Agora... Não, eu já tenho um problema, porque eu não gosto do personagem. Eu acho que ele é um personagem bem merda. Mas esse do Rebuff, eu li o especial e esse pelo ar. Nossa senhora, Deus me livre. Que negócio ruim da gota, velho. Rodão, você já leu o Arqueiro Verde do Mike Grell, da época dos Caçadores? É, eu não li todo. Eu li só um pedaço. Eu achava isso em sebo, aí eu ia comprando e ia lendo, mas nunca completei. Acho que a Igomosa vai lançar, ou lançou, né? Não sei se é todo ou só um pedaço. É, eu acho que é só um pedaço. Eu tô comprando americano isso aí. É bem bom, cara. Eu li assim como você também. Eu li pegando em sebo essa Batman e os Caçadores aí. Aquilo lá é bom. Ali você vê que o Arqueiro Verde é um personagem com potencial. Eu até não sou tão fã daquelas histórias do Brad Meltzer. Não gosto também. Não sou tão fã assim, não acho que eu tão sensacional. Porque pega muito pelo emocional, sabe? Não é que eu não gosto de histórias que pegam pelo emocional, mas eu acho que é meio covardia aquela do Arqueiro Verde, sabe? Eu particularmente prefiro a passagem do Kevin Smith do que a do Brett Meltzer. Apesar do pessoal falar muito mais da passagem do Brett Meltzer, mas eu ainda prefiro a do Kevin Smith. Eu sei que o Dão não gosta muito do Kevin Smith escrevendo gibi. Essa passagem dele do Arqueiro eu gostei bastante. Essa do Kevin Smith eu li na época, até saiu num formato bem luxuoso aqui na Panini, né? Era aquele formato, era formato magazine que a Panini lançava todas as edições dela, né? Então, só que ele lançou como uma minissérie, né? Era pra ser só o primeiro arco do Arqueiro, e aí a Panini fez sucesso, a Panini acabou completando toda a passagem do Kevin Smith pelo título. É bom, é divertido, mas eu acho que é mais divertido do que bom, sabe? Olhando em retrospecto agora. Sim, sim, sim. E eu gostava muito dos desenhos do Phil Wester. Ele desenha muito bem, eu nem gosto da arte dele. Isso aí vale a pena. Eu não peguei mais nada do Arqueiro Verde recentemente, porque eu achei esse Arqueiro Verde dos Novos 52 inspirado direto na série, de certo modo, né? Não, sim, não me agradou, sim, sim, muito. Embora eu sei que tem uma fase boa do Jeff Lemire, né? Essa fase aí eu até tô curioso pra ler. Saiu o primeiro encadernado, capa dura, que está na minha pilha. A a gente falou de a gente tinha falado anteriormente de eventos de quadrinhos que nós fomos e tal, e uma das coisas legais desses eventos é que a gente tem a possibilidade de encontrar autores. Eu lembro que o primeiro evento de quadrinhos com autores que eu fui foi no FIC de 2005, que foi encontrar com o Manfred, o autor lá do Mágico Vento, e pegar lá o autógrafo da edição, da única edição que eu tenho, da única edição que eu li do Mágico Vento. E eu lembro que ele tava muito louco na hora de assinar o gibi. Ele queria assinar o gibi com um cigarro de palha. Era cigarro de palha mesmo, assim, de palha? Não, pior que era. Mas ele tava meio alto, vamos dizer assim, né? A foto, a gente tem uma foto, não sei se eu tenho mais essa foto, mas na foto ele tá assim, com um sorriso, assim, que ele tá muito feliz, né? Mal sabe ele que o gibi dele tá no Mercado Livre, a preço de ouro. Não, mal sabe ele que esse super fã dele, esse fãzaço, tinha comprado um gibi só. E só pegar autógrafo pra vender, diga-se de passagem. Calúnias. É apenas um especulador disfarçado. E isso, assim, acabou. A gente já foi pra outros eventos depois disso. Então tem algumas... acaba tendo a chance de ver aquele autor que você gosta ou aquele ídolo, às vezes até antes dele se tornar tão badalado assim. Eu lembro até num FIC posterior a esse, quando tinha sido lançado a primeira edição MSP50, né, o primeiro das três que haviam sido, que foram lançadas, foi, se eu não me engano, o primeiro trabalho assim, que chamou mais atenção, sem ser tão independente, do Vitor Cafage. Nessa época ainda era, apesar de todo mundo falar que ele é super tencioso com o pessoal, mesmo com aquelas filas quilométricas que hoje em dia tem nas mesas que ele participa, ele já naquela época sempre foi muito atencioso e era mais fácil de você chegar nele, de você pegar um autógrafo, de você bater um papo. Mas quem mais me chamou a atenção nessa edição do FIC foi o próprio Maurício de Souza. Maurício de Souza dispensa apresentação, o cara já bem velhinho, já idoso, o cara, ele tem aquela preocupação de tentar atender todo mundo e ser simpático com todo mundo e fazer um sketchzinho, aquele mais básico, ele faz aquele sketchzinho no seu gibi, te atende com um sorriso no rosto, mesmo estando ali há 3, 4 horas e se deixar, ele fica lá o tempo todo e é assim, impressionante. É aquele tipo de ídolo que quando você conhece não te decepciona. Isso você também falou do Vitor, é verdade, cara. A fila do Vitor Cafage nessa XP é gigantesca. Demora muito porque ele conversa com você, ele quer saber se você gostou da história, o que você achou. Ele faz um desenhozinho ali no autógrafo, ele é elaborado, assim, nisso o cara é foda, sabe? E vocês têm, assim, alguma história curiosa com autores que vocês conheceram em eventos ou fora, ou alguma coisa que seja legal contar aqui pro pessoal? Na última CCXP, né? Nós fomos lá, tava na mesa um do lado do outro, o Mark Farmer e o Alan Davis. O Alan Davis, que tem de cuzão, de ser antipático ao extremo, tem o Mark Farmer de simpático, né? Aí eu levei lá aquela edição que saiu pela Mythos de Superboy e a Legião, que ele quase não me devolve a revista, né? Falou que é adorar o personagem. Eu disse, sim, eu sei que você gosta, eu também gosto, mas me devolve aí minha revista, por favor. Você entendeu o que ele tava falando? Porque aquele sotaque dele tava foda pra entender. Tava foda, né? E ele, o sotaque dele é difícil. E ele empolgado com a revista, eu digo, puta que pariu, eu só queria ver se ele ia me devolver. Essa minha única preocupação é, devolve meu gibi, velho, que eu quero vender no Mercado Livre com sua assinatura mais tarde. Mas ele ficou empolgado. Você vê que ele, a história é muito boa, porque o cara gosta do personagem, né? E aí fica fácil. Cara, eu acho que assim, ó, já fui em duas FIC e em duas CCXP, acho que 3 ou 4 Comic Con RS, que tem aqui em Porto Alegre. FIC disparado, acho que é o evento que eu tenho as melhores histórias de encontrar autor, que é um evento mais tranquilo. A CCXP é muito grande, muito frequentada, tá muito em evidência. Você tem que dedicar praticamente um dia inteiro pra encontrar um cara que você gosta. Eu tenho algumas legais. Eu fui na primeira CCXP porque foi o Dom Rosa. Eu gosto muito dos quadrinhos do Carl Barks, é um negócio emotivo pra mim. Então foi muito legal encontrar o Dom Rosa. Ele fazia... Eu fiquei 3 dias na fila dele, não direto assim, mas foram uns 3 dias que eu ia na fila dele pra tentar o autógrafo dele, até que no último dia eu disse, não, eu vou ficar aqui até ele... Vou chegar e só sair daqui pra fazer outra coisa quando ele autografar. E foi muito legal porque ele fez um sketch, ele conversa com você. Ele tem uma fama de ser antipático, mas ele trata muito bem os fãs dele. dele. Ele é um cara que tem fãs, ele tem muitos fãs aqui no Brasil. Ele tem fãs na Noruega, na Dinamarca, ele é americano, né? Mas ele saiu pela ele era publicado pela editora dinamarquesa da Disney, a gente falou um pouco disso. Pra mim foi muito legal, tenho muito carinho por esse encontro. Encontrei o Geoff Johns do FIC. Encontrei o Jorge Pérez no FIC, abracei o Jorge Pérez, tirei uma foto, que é outro cara sensacional. Esse é Olha, foda. Esse é foda. O cara é doido, mano. Se alguém um dia falar mal do Jorge Pérez, ele tava com tapa-olho, né? Quando veio no FIC, que ele tinha operado o olho, tava quase que ele não veio. Que cara legal que é o Jorge Pérez, cara. Se alguém um dia falar mal do Jorge Pérez, vai direto pro inferno. O cara que usa uma camisa que ele usa, cara, eu também tirei foto com ele de rostinho colado. Ele me deu um abraço assim, ele me segurou assim com força pra tirar a foto. Mas isso é bom, né? Cara, pô, coisa boa ter abraçado o Jorge Pérez, olha, eu tenho muito carinho. Não, por esse feliz também. É muito legal você ver, na CCXP do ano passado, tinha desistido de ficar na fila, no ano anterior, eu tinha desistido de ficar na fila do Frank Miller e do Jim Lee, porque das vezes que a gente tentou ir pra fila, tipo, faltava 2 horas pra começar, a gente foi pra fila e já não tinha mais espaço na fila, então a gente talvez poderia tentar ficar lá na fila pra tentar ser atendido, então a gente acabou desistindo, mas quando na do ano passado, a gente tava junto, eu e o Dão acabou indo mais cedo porque ia ter um show e eu acabei ficando sozinho andando lá pela CCXP e resolvi ir pro painel da Panini, que a Panini ia anunciar as novidades dela para o ano. Falei, não tô fazendo nada, vou ver se eu consigo entrar. Entrei e tal, entraram os editores da Panini fazendo aquela apresentação, tentando fazer aquele oba-oba, quando o Levi Trindade anuncia o Frank Miller. Ele entra na sala, cara, você vê, ele tava ali debilitado, a gente sabe que a saúde dele não tá boa. Cara, a sensação de você tá ali no mesmo ambiente que um cara do porte do Frank Miller, cara, é muito legal. Eu não tive a chance de poder trocar uma ideia com ele, de poder conversar com ele, mas só o fato de você estar ali no mesmo ambiente e estar ali perto do cara, pra quem é fã, isso é muito legal. E aí evita aquela coisa da decepção com o ídolo, que foi aquilo que a gente falou do Alan Davis. Assim, o Alan Davis nunca foi um dos meus favoritos, mas assim, a forma que ele tava tratando o pessoal na fila da CCXP, o pessoal que queria tirar uma foto com ele, ele só queria fazer aquela fila andar, e não foi só a gente que percebeu isso, inclusive os voluntários, ou não sei se são voluntários, mas o pessoal que tava trabalhando lá pra assessorar esses autores gringos, até o Dão, lembro que o Dão conversou com a minha que tava lá trabalhando com eles, que ela própria falou que ele era um saco, ele era muito antipático lá. Dessa CCXP do ano passado, eu lembro também de eu levar uma edição de Dark, aquela revista mix da Panini, que foi cancelada, que saía Monstro do Pântano, Homem Animal, Frankenstein, essas coisas assim, pro Paquita assinar. Que ele tem uma capa do Monstro do Pântano que era dele. Tem muita gente que levou Terra 1, né? Tinha Mulher Maravilha, que tinha sido lançado na CCXP, então tem uma carrada Terra 1, né? Aí eu levei esse Dark pra ele. Aí ele foi procurar, né? A revista é estilo Universo DC, né? Tem 6 histórias. Ele queria saber onde é que tava a história que ele desenhou, que é do Monstro do Pântano, né? Eu falei, é a última. Vai pro final, filho. Nem adianta procurar. Ele tá lá no final. Aí ficou lá folheando a revista até achar a história dele. Eu digo, é assim mesmo, que a gente só se fode aqui. Eu lembro da primeira CCXP que eu fui, que foi a de 2015, tinha o Mark Waid. Pô, o Mark Waid tava super simpático, conversava com o pessoal. E a gente deu sorte, né, Dão? Que foi logo na quinta-feira, no primeiro dia, a gente entrou, devia ter umas 10 pessoas só na fila dele, né? E por ser roteirista, não precisava fazer sketch, a fila dele andava bem rapidinho, né? Você até entrou na fila dele num outro dia que tava bem maior e foi bem rápido, né? E ele super simpático, conversava com todo mundo. E nessa CCXP 2015 a gente até brincou que tava o Mike McConey. E coitado, ele tava sempre avulso lá, sozinho, não tinha nunca, raramente tinha alguém na fila pra poder conversar com ele ou pra pegar um autógrafo ou pra ver um print dele. A gente até brincava dizendo assim que ele tava ali precisando de um abraço, né? Vamos lá, dar um abraço no... O que é uma pena, né? Porque o cara desenha muito, velho. Mas lá no FIC também, eu tive a oportunidade de conhecer o Howard Chaykin, que era um cara que eu fui no painel dele, depois fiquei na fila esperando o autógrafo dele, que era um cara que eu conhecia, óbvio, mas o que eu não tinha lido o Black Keys eu já tinha lido, não tinha lido, acho que o Screamer e o Sombra dele ainda, que até Sombra saiu agora pela Mythos e o Screamer vai ser republicado pela Panini, mas eu gostava muito do American Flag dele quando eu lia pela Cedibra, que saiu muitos anos atrás aqui, saiu poucas edições. E aí fiquei na fila e eu não achei nenhum pra levar pro FIC. Vou levar o que eu tenho do Howard Chaykin. E eu só tinha merda do Howard Chaykin que eu tinha achado, cara. Não achei meus formatinhos do Sombra, porque eu não tinha lido, mas eu tinha os formatinhos do Sombra que eu comprei num sebo. Não achei, não sei onde coloquei isso. Aí eu tinha aquele Clube Vampiro, que não é ele, é um outro bicho desenhando. Eu acho que era só isso, cara. Eu não tinha comprado ainda a edição definitiva da American Flag, eu tava esperando uma promoção. Tava sendo lançado lá. E eu tinha aquele primeiro da Planeta de Agostinho do Star Wars, que é com os desenhos dele. Tá, vou levar pra ele. O painel dele é divertidíssimo, eu tava super empolgado, né? Ele é um cara muito engraçado, ele é um cara de genioso, assim, mas ele é muito engraçado. Ele não tem papas na língua, ele fala o que pensa, ele critica todo mundo. Tem um mantra, né, que é, como é que é? Never explain, never apologize, and fuck and all, quer dizer. Só isso, né? Nunca explique, nunca se desculpe, foda-se todo mundo, né? É muito bom. Ele tem esse perfil. Aí eu tava na fila e alguém falou, ele vai te xingar por causa desse Star Wars. Por quê? Porque ele não gosta disso, ele tem vergonha. Acho que ele até comentou no painel, esse é um trabalho que ele fez no início de carreira, ele não gostava do estilo dele, ele fez por dinheiro mesmo, sabe? Ele falava isso o tempo todo, muita coisa da carreira dele, ele fez só pelo dinheiro. Inclusive o trabalho dele na TV, ele fala, eu odeio trabalhar na TV, mas eu trabalhava porque dava dinheiro. Só que ele, e outro lema dele também, ó, mesmo que você não goste do seu trabalho, você tem que trabalhar o melhor das suas habilidades, porque senão você vai ser desonesto. Outro lema que eu levei dele, assim, também. E aí eu tava, apreensivo, né? Não, vou levar o Star Wars. Ele vai achar graça. Aí tá, chegou na vez na fila, Clube Vampiro, ele assinou, ficou me olhando. Aí eu dei o Star Wars. Ele assinou, você tá brincando, né? Ele deu um soco. Por favor, eu gosto, né? Eu realmente gosto. Mas isso é uma porcaria, ele falou. Você gostava porque você tinha 8 anos de idade quando leu isso. Mentira, eu tinha acabado. Olha que verdade, hein? Olha a verdade aí. Mas você era uma criança, ele falou assim pra mim. Você era ingênuo, não, eu li agora. Vá transar, meu filho. Aí eu achei, então pra não perder meu tempo, compra alguma coisa aí. Ele tinha uns esquemas. Aí eu olhei. Ele falou assim mesmo. Parece um shit. Ele falou, parece um shit. Aí eu olhei assim, ó, tá muito caro. Ele disse, não tá caro, tá um ótimo preço. Ele falou, caralho, tá em dólar. Ele falava, mas tá em dólar, eu não tenho, vou pagar em $300, isso aqui até tá barato, mas eu não tenho, sabe? Aí tá nisso, eu achei que o cara já ia, tava furioso comigo, nada, ele tava super de boa, sabe? Ele podia até tá bravo, mas ele não demonstrou em nenhum momento. E eu não era nem o primeiro da fila, já, ele já tava assinando há um tempinho. Nem era o maior fã da fila também, né? Nem era o maior fã da fila. Tinha caras lá que era o Frank Miller, né? Não era ninguém, mas Howard Chaykin era o cara, né? Aí eu me lembro que eu pedi uma foto, você pode tirar uma foto? Tá, pode. Aí eu pedi pra menina, porque no FIC tem os voluntários, são super atenciosos, né? Aí tinha uma menina ali, uma menininha, pediu pra ela tirar a foto. Aí eu paro do lado dele pra tirar a foto e ele me abraça. E faz uma cara de assustado, assim, ele pega no meu peito. Achei muito engraçado. E olha, assim, eu não era tão fã assim do Howard Chaykin como eu fiquei depois de conhecer ele, sabe? Então, vocês estavam falando, né? Às vezes conhecer os seus ídolos é ruim, né? Vocês se decepcionam, que é verdade. Mas nesse caso, valeu muito a pena conhecer o Chaykin, cara. Porque ele pode ser um escroto, mas ele é um escroto muito divertido, cara. Eu lembro num FIC, o de 2009, que foi esse primeiro lançamento da MSP 50, tinha uma história do Ivan Reis na revista. Eu tinha comprado lá a MSP 50, então é aquela coisa, aproveitando pra pegar o autógrafo dos autores que estavam lá no FIC nas páginas. Eu cheguei, eu não lembro pra quem foi, que eu acho que foi pro Gustavo Duarte, pra ele assinar a história dele, né, que é uma página lá do Bugu. E chegou um outro cara falando, eu falando com o Gustavo Duarte, que tinha gostado muito daquela página dele, que ficou muito legal. Aí chegou um outro cara falando assim, mas a história, isso falando comigo, né? A história que você desenhou aí também tá muito legal. Eu olhei assim pra cara dele e falei, oi? Não, você não é Ivan Reis? Eu falei, não sou Ivan Reis, não. Quem nunca, né? Quem nunca chegou a essa história aqui? Não, não é. cara, mas ia ser legal se eu pegasse, não, sou eu mesmo, e desse um autógrafo no gibi do cara. E outra história engraçada, isso já na última CCXP lá da de 2016, foi Simon Beasley. Ele tava lá assinando, tem uma hora lá que ele pede um tempo que ele precisa ir no banheiro, só que ele fez o gesto do que ele ia fazer no banheiro. Ali a figura ali, o cara é muita onda, velho. Esse é louco mesmo, esse é o lobo encarnado, velho. Outro cara que figuraça, que todas as vezes que veio ao Brasil também o pessoal só rasga elogios a ele, que é o Bill Sienkiewicz, né? Sienkiewicz. Antes dele chegar na mesa já tinha fila, quando ele chegava o pessoal fazia festa, ele fazia festa junto com o pessoal, tentava conversar com todo mundo, super simpático. Ele esteve no FIC em 2000? Ele esteve no FIC de 2011 e também super simpático. Eu tenho a minha edição de Electra Assassina, tá autografada por ele, foi no FIC de 2011. E tá aqui ainda, viu? Eu não vendi não, nem vou vender. Agora você vai vender, porque lançaram a definitiva. Não, eu não troquei. E a que eu tenho é aquele encadernado da Abril. Essa de Electra Assassina é aquele encadernado da Abril. Esse da Abril é um encadernadinho também, né? Ele é cortadinho, né? Pegaram as... Sim, cortaram, né? Esse daí eu não dispenso de jeito nenhum. Esse vai continuar aqui na minha coleção até... Bom, então é isso. Chegamos ao final da nossa sexta edição do Pilha de Bis. Quero agradecer mais uma vez, Vitor. Mais uma vez foi um prazer. Tô ficando repetitivo já. Dãozinho. Voto com o relator. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a semana que vem no Pilha de Bis. Grande abraço. Tchau.